Ah, tô. Daqui a chamamento, daqui a 5819. No 1, portão 09, autorizado, time táxi. Camarão, obrigado. Qual é o Papa Romeu, mãe tem Covid? Prossiga. O Eco Vitor, enquanto se recebeu posição da ESP sobre o nosso plano? 221. Solo é o Cornélia 6700, tá pronto para o táxi para a comida. Ok, sim. Autorizado o táxi até interseção hotel. Na hotel, mantenha a posição e chame para o cruzamento. Posto aéreo 6700. Seguinte, táxi livre até o hotel. Hotel chama para o cruzamento. Posto aéreo 6700. Vai confirmar, vai prosseguir conforme o voo com. Após a decolagem, curva direita em rota e o controle em 119.8, 6700. Seguinte, prossegue com o voo com. Após a decolagem, curva direita em rota. Prossiga. Poderia descrever o plano, vai prosseguir para Aracaju, é isso? Depois já retorna? Papá Romeu Whisky Golfe Oscar, fica atento ao tráfego, fazendo sobrevoo no corredor forte, está agora na posição de 11 horas, 8 milhas à sua frente, mantendo 1.000 pés. É o Charlie 150, Índio November Alpha, reporte visual com o mesmo. Quem é que vai reportar visual com o tráfego, Whisky Golfe Oscar? 4, chama controle. O Papa Romeu de November Alpha informa um tráfego agora em decolagem da pista 97, efetuando o corredor forte, 1.000 pés no deslocamento nordeste, é um beat 58, mantendo 1.000 pés, Whisky com Fiosca. Afirmativo, de November Alpha, ciente, Então 3620 para o localizador, direita para o 050, nesta para o autorizado intercepta o localizador, reporte estabilizado. O 3620, foi pro 3620, direita 050. Afirmo, então 3620, reporte estabilizada. Aqui na Pro 50 agora vai informar estabilizado, 3620. Quilo Romeu Oscar, reporte visual. Fecha. Afirmativo, pronto. Autorizado o cruzamento, pista 1028, após prossiga pela Delta, cruze a Alfa em frente, táxi em Quilo, pátio 3. E chame para ingressar no pátio 1, Força Aérea 6700. Gente, cruzamento, Delta aqui no pátio 3, para o cruzar para o ingresso, 6700. Salvador, Abjet 5811, está com 124, autonomia 0423, alternando com fim. Ok, Web 5811, táxi autorizado até o través do portão 612. Vai seguir um R99 da Força Aérea com o número 2, no ponto de espera, ok? Até o través do 612, seguindo o R99 da Força Aérea, número 2, no ponto de espera, 5811. O Cinco Pios, que eu trato anteriormente mencionado, agora na posição de 12 horas e 5 milhões para frente. Ainda não está analisado o Whisky Golf Oscar, mas tem o mesmo no equipamento. Gente, já pode visual com o mesmo Whisky Golf Oscar. Localizador 3620. Gente, o 3620, completo final, guardando transferência de comunicações. Pois é. O nome é 319. Camarada. Qual é o mais um cruzeiro? O Força Aérea 6700, autorizado o táxi. Ingresso no pátio 1, após Juliette e Alfa no ponto de espera, chame a torre 1 no 86, altímetro 1014, Força Aérea 6700. Em pátio 1, Juliette e Alfa, chama a torre 1026, o Força Aérea 6700. Mike Eco Vitor, autorizado Manati, 1.000 pés, 107 decola, mantém a proa da 107, aguardando a liberação do controle para proar direto à plataforma. a torre 118.6, controle 119.8, transponder 0125, Mike Eco Victor. O Mike Eco Victor na 17, irá manter controle 119.8, torre 118.6, transponder 0125. É o SP. O senhor vai decolar e manter a proa, ok? Decola e mantém a proa, aguardando a liberação do controle para voar direto Manati. Positivo, decolando e mantendo a proa, aguardando o controle para a liberação para Manati. POB? POB 05. Ok, livre acionamento, chame a torre para o táxi. O Eco Victor vai chamar a torre 108.3 para o táxi. Visual com o mesmo? Segue na aerovia Golf 677 até Aracaju para procedimentos em coordenação com aquele controle. Vai seguir conforme o planejamento do plano de voo. Acione o transponder 5075, controle 119.8 e a torre 118.6, Olimpo 03. Subida será a Puca, jamo após jamo, direto a Aracaju, ok? Curva esquerda após a decolagem. Quiosque, irá manter meu pé até o destino? C3620, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 109, ajuste 1014. 3620. Cruzeiro 6700, mantenha posição, se for espera. O Whisky Golf, eu acho que é 60 milhas a distância da localidade. A gente confirme o estimado de pouso Whisky Golf Oscar e pessoa da borda. A gente manda mil pés até o destino? Gente, o Whisky Golf Oscar agora frequência livre para coordenação. Salve Salvador, Oceania 6309, puxa acionamento portão de número 1. Prossiga. Papa Tango, Alfa, Vitor, Juliette, o controle Salvador, prossiga. Alfa, Vitor, Juliette. Poderia fazer uma ponte com o Alfa Vitor Juliette, mandando ele chamar no controle? É, qual é o prefixo da aeronave? Papa Tango, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, copia o controle? Alfa Vitor Juliette, o controle está te chamando aí. É isso aí, você conseguiu fazer uma ponte com o controle? Nós não temos, não estamos recebendo o controle. Tá, qual é a tua posição aí? O trip 5414, sob vetor, esquerda, proa 030, limite ao localizador. O motivo da detonação é evitar a proibida de selador. Eles estão através de, aqui do farol da barra, mantendo a proa 300, destino Itaparica. O que é o controle? Gente, o trip 5414, sob vetor, esquerda, proa 030, limite dessa proa é o localizador. Esquerda 030, trip 5414. Informo que o motivo da veteração é evitar a proibida de Salvador. O trip 5494 tenta para 2 mil pés e ajusta na 0-4. 5494. Alfa Vitor Juliette, agora na escuta do controle. 3-9. 5414, eu poderia perguntar ao Fabito Giretti se está no visual com o Veracruz? Ok, ele informou que está passando através do farol da Barra na proa 300 indo para Itaparica. Gente, o Alfabeto poderia dar frequência livre ao Alfabeto Juliette no tráfego para informar ao mesmo. Era 6700, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento de 1 no 0 grau, 089, ajuste no 0 no 4. Juliette, alinha e decola, o Corsair 6700. Só para coordenação, eu tô visual, porque ele tá passando em cima da pista de Itaparica ali, ok? Gente, é o trip 5414? É, informando o tráfego que você pediu para fazer a ponte, eles estão passando em cima da pista de Itaparica agora. Alfa, Vitor, Juliette, visual com Veracruz, frequência livre do tráfego, informar. Pronto para a decolagem? Pronto. Ali mantém pistão no zero, objeto 5891. Ali mantém 5891. Felipe, 5221, call Recife 128.8, 126.0. Recife, Tenor, 1260. Number 1 2 8 6 9 8 6 3 5 2 2. Isso era 6700, degolou aos 49. Chame agora o controle Salvador em 1 no 9 decimal 8 até a volta, senhor. 198, grato. Torre, é o Mike Acovita, está no ponto de paridão no 7. Mike Covitor, autorizado a alinhar e decolar para o plano 7, vento no 30 graus, 099, ajuste 1014, Mike Covitor. Mike Covitor, alinhando no 7, iniciando decolagem, plano 23. Controle, Salvador, é o Força Aérea 6700, decolado por uma esquerda, proa 150, acionado 1401. Gente, FAB 6700, sul para o 240 direto para a área, o FAB 6700. 7 para o 240, Força Aérea 6700. Economia 4 horas e 12, alterna Galeão. Galeão 4 e 12, repita o POB por gentileza. 104. Paulo copiou o Xenia 6319? Copiei, táxi à direita, ponto de espera, torre 1186, altímetro 1014, 6319. Autorizado até o ponto de espera da 10, está 1014, lá de 86, um dia e bom final de semana. Igualmente, então 3620, táxi até o portão 05. Aqui, para 05, 3620. Controle, o Papa Romeu, mas tem cobertura. Você colocou uma na direita do permanente. Estou atrasado, de 0904, 589. Vai passar a 20, a cobertura. 20, vou lhe repetir. Mais uma vez, bom dia, próxima ponte espera da 10, pronto para decolagem. Bom dia, 6319, tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Confirme. O 6319 tem condições de decolar tão logo autorizado? Afirmativo. Gente, ali mantém pista no 0, 6319, aguardando para decolagem tão logo autorizado, senhor. Afirmativo, agilizando, 6319. Controle, autorizo, salva o meu de novembro, subiria a sessão para 2500, tá? 2500 pés autorizado, índio 9 Alfa. 2500 pés autorizado para o Índio 9000 Alfa, grato. 5414, tráfego ainda não avistado, ajuste no 014. Continue a aproximação, reporte externo. Trem baixo travado avistando 5414. 5414. Ou 340, sai da Dael. Subindo ao 340 na Dael, pode voar direto da Dael. Autorizado direto da Dael, objeto 5819. Direto da Dael, obrigado. Aliado, pronto, 9-0, 63. Sim, 63, 9, só meio minuto mais. Metriz 1-1, vento 1-4, 0 grau, 0-7-9, ajuste no 0-1-4, autorizado decolar de pistão 0, chinê 63, 1-1. Livre decolagem da 9-0, 63, 1-1. Limpo 03, informe POB autonomia. O 03 chamou pro táxi, confirme. Tem passou externo baixado travado, trip 5414. 5414, tem pouso autorizado, pista no 0, 1014, 0 graus, 08 nós. 5414. Chiné 6311 decolou aos 55. Chama agora o controle Salvador em 119.8, senhor. Bom voo. Controle 198.6311. Uma boa. Controle Salvador, mais uma vez, muito bom dia. Chiné 6311 decolado na perfil da Dael Leda. Visual. Chanel 6311, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360 na saída da Dael. Ativo 360, 3 ali, voar ali da Ubidade. Mantenha a saída, Chanel 6311. Mantenha. Controle, por favor, você pode pagar o vento para o Índio 9000 Alfa? Olá, 30 graus com 8 nós, Índio 9000 Alfa. Obrigado pela informação. Trip 5414, no solo 57, libera direita, chame solo em 121.9. Orlando, solo 1259, trip 54 no 4. 121 no decimal 9, senhor. 1219, 54 no 4. Paulo, trip 54 no 4, livrou na sua escuta. 54 no 4, táxi Alfa. E quilo para o pátio 3. Táxi Alfa para o pátio 3. Trip 54 no 4. Limpo 03 para cruzamento. O 03 autorizado cruzamento. Pista 1028, ingresso e delta após em frente quilo, pátio 3, chame para ingresso para pátio 1. Limpo 03 autorizado delta, em frente quilo, pátio 3, chamará para ingresso, limpo 03. Jet 5811, chame centro Recife, 128, decimal 8, até 126, decimal 0. 288, 260, obrigado. Controle, linha November Alpha, solicita regresso. Linha November Alpha, desce para 1.010, ajuste na 014, reposta na rotatória. Vai descer para 1.010, reposta na rotatória, linha November Alpha. Limpo 03, autorizado ingresso do pátio 1, ingresse à direita Juliette, Alfa no ponto espera, chame a torre 1986, o altímetro 1014. Limpo 03, ingresso a Juliette e chama a torre no ponto espera, o Limpo 03. Hotel Fox, ciente, livre acionamento, chame pelo táxi. Já tá pronto pro táxi, confirma? Ok, táxi autorizado, chame na interseção. Na interseção hotel para cruzamento. Confirme? Confirme? 10. Ok, Olimpo 02, 03, confirmando, vai taxiar à direita e manter a posição do ponto de espera, que okay? Vai dar passagem ao Super Tucano em missão aeroespacial. Afirmativo, vai dar passagem ao Super Tucano Olimpo 03. Ok, Charlie Hotel Fox e táxi pela pista, ok? Táxi à direita, ingresse na pista, chame alinhado e pronto para... táxi pela pista agora e chame a torre, 118 decimal 6. Táxi pela pista, 118.6. Hotel Fox, chame alinhado e pronto para o cluster. Solo Salvador, muito bom dia, Gol 983, com a informação, ativa, direção para Guarulhos. Gol 983, aguarde para a cópia. Guarda. Olimpo 03, prossiga em frente até o ponto, espera e lá, chame a torre em 18.6. Hotel Fox autorizado a decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 0 nós, ajuste no 0 no 4, Charlie Hotel Fox. Olimpo 03, ponte espera ponto. Chame 118.6, Olimpo 03. 118.6. Salvador, Olimpo 03, ponte espera ponto. Olimpo 03, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém 03. Charlie, Fox, fora do foco. Charlie Hotel Fox decolou ao 06, chama agora o controle de Salvador em 119 decimal 8. Por gentileza, transponder 2602, senhor. 2602, 118 decimal 6. Controle Salvador, Charlie Hotel Fox. Controle Hotel Fox, contato radar na decolagem, sobre mantém a nível de voo 1110. Acione o código para 2602. Acionado 2602. Está ali no curva à esquerda, para interceptar a rádio 2600. Curve à direita. Gente, curva à direita, radial 2600. Radião 01, bom dia, prossiga. Controle Salvador, bom dia, 3898, transfere informação Juliet. Meia, acione identificação, chega na mar e desce para nível de voo 050. Controle Salvador, bom dia, 3896.